novamente. E mando pra vida tão confuso e demorado. Beijo de despedida onde cê disse que sim, mas parece que não. Explica quem é esse doce coração. Pensamento vivo, sem atrofiar. Senti ser presente pra emanar. Você pediu silêncio e beijou a vida insano. O amor é divino nessa tempestade humana. O senhor dá o pedaço conforme a escrita. Entre prédios e mais prédios sobrevivem as quebradas. Tem tarde que é dia, tem noite que é madrugada. Escutei o meu amor sem muita empolgação. Até quero uma moto sem dar volta em quarteirões. As relações são humanas, guerras frequentes. Nasce uma flor, cessa naturalmente. Aqui nada de normal, chove e não molha. Molha e não seca as roupas do varal. Um travesseiro pra dois, em meia escuridão. Toda vida união, nesse espaço eu agradeço. Desengano, o amor é isso. Não prende, não aperta, não sufoca. Porque quando vira nó, já deixou de ser laço. Mário Quintana, eu pude aprender. Atrasado sei também, mulher não se dá o respeito, porque ela já tem. E no entendimento, sinto-me capaz. Peço muito por tão pouco, por querer ser mais, por querer ser mais. Hoje não fiz planos, não acordei pra trabalhar. A vida quanto custa, a liberdade cobrará. De um tempo atrás, sem muita pretensão. Mesmo na correria, cê chamou minha atenção. Convida, te convida, respira uma poesia sem drama. Daquelas que começa no rolê e só termina na cama. Enfeite de quebrada, que o vento é forte. Pipa que sobe, rabiola molhada. Já relatei, não guardo mágoa. Meu coração na sua mão é beija-flor bebendo água. Além do mais, questionador, rolê de pichador. Preciso e audacioso, jamais inseguro. Sentir-se presente, aprender com o passado. Projetar um futuro, cada um na sua até então. Deixe estar, o restante dessa base é pra gente se acabar. Baby, eu preciso encontrar amor, saber quem sou.